Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos acompanham. O disco do dia de hoje traz o cantor e compositor Leandro Fregonese, com seu álbum Festa das Manhãs. Festa no meu coração, cores de celebração, revoar dos colibris. Hoje pra você eu fiz esse samba tão feliz, vem ouvir o meu cantar. O disco abre com composição do próprio Leandro, a faixa título Festa das Manhãs. Partilhar dos sonhos teus, rabisquei os teus perfis como quem desenha o mar e as montanhas de um país. Vem ouvir o meu cantar pra te despertar feliz. Abre a porta do teu coração e deixa entrar a emoção de acordar. Num beijo de manhã, desejo do afã do amor. Sangue novo no samba, Fregonese canta também o clássico de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, Poder da Criação. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Com arranjos primorosos de Rildo Ora, Mauro Diniz, Jorge Cardoso e do maestro Ivan Paulo, que também responde pela direção musical, Leandro Fregonese traz ainda parcerias de peso, como esta com Luiz Carlos da Vila, Retemperar, que tem ainda a participação do saudoso Luiz Carlos. Por que você agiu assim, tão sem juízo? E sem aviso resolveu que nunca mais. De madrugada fez as malas de improviso, alegando que eu não valorizo o que você me faz. É seu direito ir atrás do paraíso. Eu fui narciso nas questões sentimentais. Meu bem, perdoa por tamanho prejuízo. Se é pra ter o teu sorriso, eu me sensibilizo e volto atrás. Retemperar o velho amor, cuidar do tato e do sabor. O tempo é o maior professor da existência. Intransigência não faz ninguém mais feliz. O mal que eu fiz, o teu perdão poderia perdoar. Livrar-nos de qualquer resquício da pendenga. Acabar com a lenga-lenga sem ouvir. O leva e traz. Um disco bem acabado com músicos de primeira linha, Fregonese tem também a participação especial e valiosa de Monarco em É Verdade, sua parceria com Moacir Luz. É verdade, você vai deixar saudade no meu peito, que é metade encantamento, metade. Passou de falsidade, foi talvez contra a vontade. Bem ao gosto da ilusão, você errou ao dizer que me queria. Tentação e covardia, fui fantoche em tuas mãos. E agora que acabou sua magia, acabou minha alegria com o fim da união. O disco do dia de hoje é dedicado à Festa das Manhãs, novo álbum do cantor e compositor Leandro Fregonese, um disco independente. Mais informações no site do artista www.leandrofregonese.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.